espera do Senhor, que o crente aguarda a vitória. Como ensinou Davi, é que o crente deve agir, e enquanto aguarda, o crente ora. Deus está olhando e vendo a sua aflição. Vem a solução. Deus está olhando nos teus olhos, está contemplando o seu pranto, está vendo as lágrimas caindo. O Senhor não falha, Ele é santo. Inimigo diz, você perdeu, tudo acabou. Deus faz de você um vencedor. É na sala de espera do Senhor, aguarda a vitória. Como ensinou Davi, é que o crente deve agir, e enquanto aguarda, o crente ora. Deus está olhando e vendo a sua aflição, e é do céu que vem a solução. O inimigo diz, você perdeu, tudo acabou. Mas Deus faz de você um vencedor. O inimigo diz, você perdeu, tudo acabou. Mas Deus faz de você um vencedor.